Canas 401, translado? Canas 401, está autorizado Galeão, nível de voo 360, decolagem da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Irume, Upper November 857, Mouço. Aciona 5127 no transponder e o controle em 120.8. Canal 401, está correto o cotejamento? Confirma o portão que se encontra? Deve. Portão 10, reporta quando pronto para o pushback. Portão 9401. É com a Instagram, 9401. Rota 9401 está autorizado o pushback, pode prosseguir. Torre Salvador, 3170 estabilizado no S2. 3170, segue o trem do posto de sistema 0, vento 190 graus, 159, o ajuste em 10014. Livre o posto, 3170. Está embaixo travado, Rota 3170. Afirmo. Quente. T3170, solo 58, libera a primeira direita. Taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, tá 3170. Ponto 6, 8, aborto 3 horas de 76 de autonomia, pegando o caminho. 9401, livre o táxi via Patiuno Índia. No ponto de espera da 10 em 118 decimal 95, ajuste 10014. Boa viagem. Patiuno Índia, ponto de espera 295. 3170, de passagem à aeronave da companhia, ingresso Juliette, portão 62. Salvador, vou aqui, 0401, bom dia, está autorizado, linhagem decolada 10, vento de 200 graus com 149. Aí, retorno 0, 0401. Então, 9401, decolou 05, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia, 940. Toro, tá 3520. O 03 com a atualização Aracaju. Prepara a saída pro Pucajambo direto a guarda-copa, por gentileza. Tô andando. É 3520, cópia. Prossiga, pronto. É 3520, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Pucajama, após voo direto Aracaju. 5134, transponder, 120, decimal 8, controle. Autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 10, Pucajama, Aracaju. 5134, transponder, 208, controle. Está 3520. O teu 3520, correto? Cotejamento, aguarda para um pushback. Tá. no 1173, autorização, Guarulhos. Gol 1173, prepara a saída da Éole da Morte, aguarda a cópia. Da Éole da Morte, obrigado. Salvador, bom dia, 9400 da TAM, uma mil e meia pro Índia Serra, baixar travado. TAM 9400, bom dia, tráfego avistado. Segue o trem, livre pouso de soma 0, vento 190 graus, 129, ajuste 10 no 4. 10 no 4, livre pouso na 10, tá baixar travado. Gol 1173, cópia. Vamos para a cópia. 1173. 1173, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolagem da pistola 0, primeira curva direita, saída da Éole da Motiva, propósito 110. Aciona 5136 no transponder, controle 120, próxima 8. Autorizado 360, decola da 10 para a direita, na saída da El, Leda, Mótima. Transponder 10, 5136, 536, transponder e controle 1208. 1173, está correto o cotejamento, confirmando o portão 04? Afirmo, 04, chamará para o freio. TAM 9400, Solos 21, libera a primeira direita, taxi via Alfa, reporta o índice da Juliette. Alfa da Juliette, TAM 9400. 9400, ingresso Juliette. 9400, ingresso Juliette, portão 01. 701, boa noite. controle, nós cruzamos a posição. Santa 3520-03, pushback, tudo bem? Santa 3520 está autorizado, eu posso prostar. Prostará, aberto. Salvador, é o gol 1973, pushback naturalmente. O 1973 aguarda, é o número 2 do setor. Tem um airbus da frente, ela realizando no 03. Vai, escuta, aguarde. Rota 3520, assinado para o táxi, é o B85, antena João Pessoa com 2:20. Rota 3520, está livre o táxi, porta no ponto de espera pronto, o ajuste 10 na 3. B13, reporta no ponto de espera pronto, 3520. 73. Full 1973, agora está autorizado, repórter Prontfire. Câmara 1973. 3520, está autorizado, alinhado, decolado 10, vento de 190 graus, 139. Ali decola no 10, 3520. Controle 120, decimal 8. 08, Lorente. 73, o PLB de 181, com 3 horas e 50, alterna campina. Espera 118-95, ajuste 1013. O gol 1173. 1895, pode ser, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1973, pode estar pronto. 1973, está autorizado, alinhar e decolar até 10, vento 190 graus, 129. Ligue a alinhar e decolar até 10, 1073.